vamos continuar com o nosso podcast. Agora vamos ver o que é que o nosso amigo Cheetos Pimp achou da escolha dos top 10 geral. Ah, no geral, eu guardo aqui os três primeiros lugares. Não estou dentro da lista nem Fatal Fury, nem Soul Edge. Soul Edge porque pra mim aquilo ali é uma cópia de Tekken com espadinha. E o Fatal Fury que, porra, acho que não tem apelo nenhum pra chegar a ficar dentro de uma lista dos 10 primeiros. E aquilo ali mesmo. Ah, beleza. Qual que é a tua lista, Cheetos? Bom, na minha lista, cara, eu coloquei aqui, indo do 10 até o 1. Coloquei Old Heroes em décimo, porque eu não jogo essa merda mesmo. E no, eu coloquei a série de Astro Fighting. Em oitavo eu coloquei Beat Fighter, que eu não sei porque botei no deixista dos 10 melhores lá nos Estados Unidos, o pessoal não sabe o que faz. Em sétimo, Virtua Fighter. Em sexto, a série Marvel vs Capcom. Em quinto, a série Samurai Showdown. Em quarto, Mortal Kombat. E os três primeiros tá igual a outra lista. Tekken, Street Fighter e King of Fighters. Ah, beleza. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito da lista do Cheetos, Lethal e Force? Deixa eu ver aqui. Pode ver que Street Fighter tem que estar na lista mesmo. Olha, e o Yu Hakusho é aquele do Mega Drive? Esse mesmo. Ah, tá. Esse ainda eu fiquei de jogar, porque eu nunca joguei ele, não. Olha, o Art of Fight eu colocaria ele em 11º, assim. Porque eu acho ele meio esquisito, mas ele é um bom jogo. Mas eu acho que eu colocaria em 11º, 12º, por aí. Virtua Fighter eu não gosto, cara. Eu acho que eu tiraria ele dessa lista, porque eu não curto ele muito, não. Art of Fight, se não me engano, o melhor que teve foi o 3, né? Ou vocês discordam? Olha, o 3 eu detestei esse 3, cara. O 2 é o melhor. O 3 é tosco, cara. O melhor pra mim foi o 2, cara. 2 é sem direção. O 2 é bom. E o Yu Hakusho. O 3 é horrível. O 2 é aquele que você dá um soco e faz melô pra frente, e soco assim, em seguida o cara dá um soco, aí depois solta a magia, mas numa velocidade. Assim, o 3 eu gostei por causa dos gráficos, que ficou mais bonito. E o 3 tinha uma novidade de você conseguir derrotar o cara em um round, né? É, o Ultimate Dependendo Kale. Bacinho, tava... Isso, dava isso daí. Eu achei legal também. Mas aqui eu queria tirar uma dúvida, esse daqui do que o Cheetos disse, o Yu Yu Hakusho. Ele teve uma versão também pro 3DO? Teve. Tem, ele tem. Parecida com a do Mega Drive. Ah, rapaz, não compara não, cara. O Mega Drive ainda é diferente, não é a mesma coisa, não? Não, o Mega é melhor desse mesmo jogo que tem do Mega. Legal. Do Mega eu não joguei, eu joguei a do 3DO, se eu não me engano. E eu gostei. Gostei dessa versão. Beleza. E todas as do Super. Vamos ver agora o nosso amigo Deadpool. Vai lá, Deadpool. O que, é que você achou do top geral? Rapaz, eu quero saber onde vocês tiraram tanto voto. Como que é? Vocês tiraram tanto voto pra isso aí, rapaz. Eu não entendi o que você falou. O tanto de votos é porque, tipo assim, não é bem voto, é uma pontuação, entendeu? O que tá em primeiro lugar tem mais pontos e o que... Isso, ó, é assim, a pontuação de 1 a 10. O que tá em primeiro lugar, 10, né? Nono, 9. Em décimo, quer dizer, em nono lugar tem que ficar com 2. Em décimo fica com 1 ponto. Então é por aí vai. Tá, beleza. É o seguinte, primeiramente, Street em primeiro lugar, certo? O segundo, dessa lista geral, tirava Tekken, Mortal Kombat. Pô, eu acho que discorda desse inteiro, cara. Só concordo com o Coff e Street, sendo que Street vai ser o primeiro. Então você gostaria que tirasse o Mortal Kombat e o Street? Eu deixaria aqui dessa lista Rival Schools, Dead or Alive, Street Coffee. A King of Fighters, beleza. O restante você não faz tanta questão deles estarem na lista ali. Não, na minha lista não estaria, não. Diz aí pra gente qual que é a tua lista. Deixa eu dar uma olhada. Bom, trocaram uma parada aqui na minha lista, é o seguinte, tá décimo cara com crossover, mas pra mim o bot são mais os Super Heroes mesmo. Os outros eu até deixo pra lá. Marvel Super Heroes? É, o Marvel Super Heroes, pra mim é o melhor de todos. Desse crossover. Beleza. Marvel Nemesis é mesmo? Agora, o Deadpool, só uma coisa. Esse Marvel Names aí, muitas revistas e alguns sites também deram uma nota baixa pra esse jogo. É, você acha que mesmo assim ele é um bom jogo? Rapaz, ele é divertido, cara. Eu gostei muito de jogar ele. É divertido, ele é muito simples, que é um botão de ataque só. O problema dele é isso. Pra ter um ataque, tem que segurar o R. Beleza. Pode continuar aí, Pode continuar. Bloodborne. Eu não sou muito chegado de 3D, não, mas esse neto do que eu joguei muito. Era bem diferente, original, né? É. E o Rock Super Mega. E o Yu Hakusho, né? O Bloodhound, inclusive, eu gostei. Acho que foi uma versão que eu joguei no arcade que até saiu pro Xbox, se não me engano. Acho que é Extreme, né? Bloodhound Extreme. Uhum. É um jogo muito bonito, gráficos muito bonitos, a jogabilidade também legal. É interessante você ter colocado ele na lista também. O combo é fácil. Não tem exagero pequeno, mas o combo são legais de fazer, simples de fazer. E o jogo show do Mega tem nem o que falar, né? O pessoal que não jogou no emulador ainda é maluco, o jogo é muito maneiro. É Dragon Ball PS2. Melhor mesmo é o Budokai 3. Eu acho que o melhor jogo baseado em anime, acho que sem dúvida é esse, cara. Concordo. Falaram, hein? É muito divertido, cara. Muito legal de jogar. Muito bom mesmo. Agora, pra Versus, eu não acho muito bom, não. Eu, na verdade, eu não peguei ele jogando Versus ainda, não. Dead or Alive, como tendo Xbox, tem que gostar desse jogo. É obrigatório. É o melhor jogo 3D que tem. Essa jogabilidade de tiro pequeno, mesmo. Botaram pra dar o furo pra mim aqui, mas pra mim o bot foi Garou mesmo. E, porra, o melhor da saga, sem dúvida também. Rival School, o pessoal não leva muito fé, gostei muito na época que eu joguei, porque, porra, achei bem inovador pra época dele. É, o Rival School, acho que o melhor é do Dreamcast, né? É, sim, esse é o melhor mesmo. E foi o último jogo da Capcom que teve personagem original legal, né? Em primeiro e segundo lugar, sem dúvida, Street Fighter. Street em primeiro. Ah, Street Fighter primeiro. Apesar aqui da nossa lista ter dado como o The King of Fighters o primeiro, né? Vocês são doidos. Mas já que teve lá aquele peso, né? Aquela a ordem primeiro ao décimo, teve o peso do primeiro, o peso do segundo e acabou dando aí o The King of Fighters em primeiro e o Street Fighter em segundo. Quem deve gostar dessa notícia aí que foi o Rico, né? Que infelizmente não pôde participar hoje. Mas aqui nós temos o culpado dessa lista. Nós temos o culpado da lista aqui, né? Nós vamos conversar com ele agora, nosso amigo Morfeu, né não, Morfeu? O Yoshi. Quem? Yoshi! Quem? Guaxinim? Morfeu, diz aí, o que, é que você achou da lista geral? Mas a lista geral é uma lista boa, mas eu tiraria alguns, com certeza. Se fosse pra o que não gostar, tiraria o Kinestinct, Mortal Kombat, só pra tirar. E abaixaria um pouco. Deixa eu ver. O Rival School, para a décima posição, décima segunda, décima terceira, para no máximo vigésima, entendo um top 20. Então vamos repetir aí o que você vai tirar. Seria Rival School, qual outro? Eu retiraria Rival School, não da lista, mas rebaixaria. Agora o que eu tiraria mesmo, Killer Instinct e Mortal Kombat. Por que você não gostou de Killer Instinct? Não sei, muito pelo visual, não me agradou, não. Poxa, achei o visual assim com 2D até bonito. Achei o visual dele até bonito. Mas só que realmente não me agradou. Nem ele, nem o Mortal Kombat. Não sou muito fã de jogos desse tipo, não. Beleza. Já vi que não me agradaram. Alguém mais quer comentar aqui a lista do nosso amigo Morfeu? Deixa eu ver a listinha dele aqui. Street Fighter. Pô, Morfeu. Morfeu, você sacaneou, hein, cara? Como é que você coloca Street Fighter em nono lugar? Que isso, velho. Não é mesmo, velho? Nu! Agora que eu tô vendo aqui. Dragon Ball, não, com certeza. Nono lugar, Street Fighter, Dragon Ball em 18º lugar, Fatal Fury. Ele já falou a lista dele? Porque eu tava meio away aqui. 8º lugar, Fatal Fury, 7º Tekken, 6º Capcom. Nossa, velho, Street Fighter em 9º lugar arrebentou mesmo. Não, mas... Ó, é uma coisa só pro Street Fighter em 9º lugar. Realmente, né? A mesma coisa, né? Vai lá, Morfeu, dê sua explicação aí. Não, por gosto mesmo. Os que vieram acima dele conseguiram me chamar mais atenção. Tá certo, gosto é gosto. Mas né? Conseguiram me prender mais. Teve algum Street Fighter especial que te agradou mais? O 03. 03, né? Ah, beleza. Alpha 3. Street Fighter 03, Alpha 3, né? É. Ah, eu também achei estranho, assim, o Street, assim, pra mim, deveria estar entre os, vamos dizer assim, pra não dizer muito, os quatro primeiros, eu acho que deveria ser o Street Fighter, né? Mas já que ali é a lista do pessoal do Morfeu, né, então... É, qual é a lista de preferências? Ele conseguiu me prender, mas não tanto quanto os outros. Ah, legal. Então vamos continuar aqui, o nosso amigo Evil Ganso, não é isso, Evil? Oi, é Evil. Evil Ganso. É. Vai lá, Evil. Ah, oh, Deus. Gostou aí do top? Vai lá, Evil Ganso. Top geral? É, Evil Ganso. Gostou do top, né? Geral? O cara tava andando e viu um ganso. A mesma praça, o mesmo banco. Então, galera, sobre essa lista aqui geral. Eu não concordo em ficar em primeiro lugar o King of Fighters. Porque se não existisse Street Fighter, não ia ter King of Fighters hoje. Porque foi Street Fighter que inovou com esse gênero de luta que a gente conhece hoje. Então, na minha opinião, o Street Fighter devia estar em primeiro. King of Fighters segundo, eu acho que estaria correto pela inovação de jogar de 3 contra 3 e juntar a galera, né? Juntar aquela cambada e tudo que é jogo de luta diferente. O Tekken eu não sei se ficaria em terceiro lugar, cara, mas eu concordo de estar nessa lista aí. Eu colocaria o Mortal Kombat pelo fato de ter introduzido os Fatalities e utilizar aquela tecnologia de personagens reais, né? Melhorada, se comparado ao Pit Fight, antes que alguém me taque uma pedra aqui. Jogos de crossover da Capcom, acho que deveria estar nessa lista também, pela inovação do jeito que a Capcom fez de colocar... 2 contra 2, assim, trocar de tela e tudo mais. Claro, pra quem jogou uma outra versão, qualquer uma menos do PlayStation 1, né? É, Samurai Shadow, pelo fato de ter as espadinhas, né? Introdução. Dead Alive e o Soul Egg Excalibur, pra mim, poderia tirar porque eu não gosto desses jogos de luta 3D, mas isso é uma opinião à parte, né? Fatal Fury pelo desenvolvimento da história, que começou com uma cópia barata de Street Fighter e depois acabou se tornando uma coisa própria, né? Guilty Gear também não gosto, e eu acho que Killer Instinct podia estar numa posição mais elevada, pelo fato de ter introduzido aqueles combos, Ultimate, aquele som, assim, aquele gráfico meio 3D num jogo 2D, assim. E o Rival School você também acha que não deveria estar ali? Não, o Rival School eu concordo, porque eu gosto do jogo. Nessa posição eu acho que tá mais do que bom, 10º lugar, assim, às vezes podia estar um pouco menos, dependendo de algum outro jogo, mas eu acho que tá bom, 10º lugar. Calma pra aí, ele. Você não gosta de jogos 3D, mas Rival School entraria na tua lista. Isso mesmo. Assim ou, como no caso, não ficaria nessa lista aqui do geral. Isso. Eu não gosto de jogos 3D. Pra mim perde a graça. Mas, por exemplo, eu gosto de jogos... Você tá se contradizendo. Vamos colocar... Calma, um de cada vez. Vamos dar nomes aos bois, então. Eu não gosto de jogo 3D, mas se o jogo 3D tiver umas magias, dá pra jogar. E Rival School é um dos jogos, assim, que me chamou a atenção. Tipo, eu vou explicar por quê. Primeira vez que eu vi Rival School foi quando eu tava jogando Pocket Fight no PlayStation e vi o demozinho. Daí, um tempo depois, eu fui pro Paraguai e achei o jogo. Eu não sabia o nome do jogo. E joguei e me chamou a atenção, porque tinha muita cara de anime, tinha musiquinha. Só que depois, vendo mais, eu percebi que é a primeira vez que eu vi que eles introduzem, por exemplo, o mundo do Street Fighter como se fosse um mundo real. Porque então, tem até que, talvez, alguns 3D, como o Soul Calibur tem até espada, já que você disse que gosta de Samurai Shadow, que também tem espada, né? Não sei. Não, mas, por exemplo... Samurai Shadow, ele é 2D, né? Depois saíram os 3D. Aqui no caso, só coloquei, considero a franquia Samurai Shadow, né? É que esses jogos de luta que só dá soco, chute e agarrão, tipo Virtual Fight, essas coisas, não me descem muito. O único que me passa é o Tekken mesmo, que é o Tekken que eu joguei mais e gostei bastante, sim. Mas mesmo assim, não é meus preferidos. Só que eu acho que, por exemplo, o Tekken, numa posição elevada, pelo fato de ter... De ter todo um trabalho e tudo mais, devolvido. Porque queira ou não queira, Virtual Fight e Tekken eram concorrentes, só que o Tekken sempre foi mais elevado se comparado ao Virtual Fight 1, 2, assim por diante. Ah, legal. Alguém que comenta. Você já falou a tua lista, né? Não? Ainda não. A minha lista. Então diga pra gente. A minha lista entraria assim, em décimo lugar, Virtual Fighting, porque eu não sabia que jogo colocar aí por último e eu jogava bastante. No lugar Fatal Fury, como falei, tipo, começou com uma cópia de Street Fighter, só que depois foi evoluindo, criando até chegar no Garou e nas versões, tipo, tem uma história e pelo fato de que ter o Guise e que nunca morre, né? O Rival School, como eu já falei antes, pelo jogo ser estilo anime, assim, e pela primeira vez ter visto, tipo, o mundo do Street Fighter, só que de outras pessoas. Pensa que é legal, né? Você tá correndo assim, saiu daí. Eu queria, se fosse assim no meu tempo, eu queria sair da escola, brigar só pra soltar uns Hadouken nos caboclos, né? Killer. É, no caso do Rival School, só no Japão, né? Porque vai entrar no jogo, só tem japonês no jogo. Ah, tem os americanos perdidos ali também, mas eu acho legal. Killer Instinct em sétimo. Killer Instinct pelos fatos, Samurai Spirits, né? Samurai Shadow pela inovação de utilizar a espada, em sexto, em quinto Tekken, em quatro as séries versus da Capcom, né? Os crossovers, em terceiro Mortal Kombat, em segundo King of Fighters e primeiro Street Fighter. Beleza, então pro Ganso, o Instinct também é em primeiro lugar. Isso aí. Okay. Agora eu vou falar a respeito dessa lista aqui, na minha opinião geral. São jogos que eu joguei todos. Ali, né? Tem King of Fighters, Tekken. Tá. Joguei todos, mas infelizmente tiraria alguns. Eu acho que alguns ali conseguiram entrar na lista porque houve até empate, né? Então acabou entrando nessa ajuda aí. Teve 12 jogos em vez de ser 10. Mas ali que talvez eu retiraria dessa lista do top 10 geral. Se fosse para escolher só os 10 mesmo, né? Rival Schools, Fatal Fury, apesar de que eu sou um fãzaço de Fatal Fury, viu? Ó, Fatal Fury, World Heroes, Street Fighter The Move foram um dos que eu mais joguei. Os jogos que eu mais joguei foram esses três. Né? Mas infelizmente eu não deixaria ele entre os 10 primeiros, vamos dizer assim. Talvez 11º, 12º, 15º, né? Talvez eu colocaria Fatal Fury. E Samurai Shadow, né? O Samurai Shadow. Eu, particularmente, não curto muito esses jogos que tem espada. Ah, pra repetir? É. Eu não gosto de jogos de luta. Samurai Shadow. Dá um nome, porra. É. Samurai Spirits. É, mas não é Shadow? Spirits é a versão japonesa, parece. Não, sim, mas a pronúncia não é Shadow? É Shodown. É Shodown? Shodown, rapaz. É Showdown. É Samurai Showdown. Samurai Showdown, beleza. Eu não gosto muito dos jogos que tem espada, inclusive tem aquele lá do Last Blade, né? Não curto muito. É, The Last Blade. Apesar do que eu coloquei na lista. Eu gostei da lista ali, o Soul Calibur Soul Edge, tem espada também. Mas assim, o gráfico dele também é insuperável, né? Muito bonito o gráfico. Outra vez estava conversando com o Rico a respeito desses jogos que usa espada, só que bate no cara como se o cara fosse humano, né? Então, às vezes isso que talvez tira um pouco assim do que é legal do jogo, né? O que eu acho mais real é aquele que saiu no PlayStation, o Shadow Blade, né? É o que você realmente, quando você corta... bate num braço, ele corta mesmo. É, ali sim é mais real, mas tá, vamos dizer que é fantasia, eu prefiro o Soul Calibur, né? Aí minha lista ficou aqui, deixa eu colocar aqui nela, Guilty Gear em décimo lugar, não porque eu goste muito, porque eu acho Guilty Gear um jogo até um pouco rápido, assim, né, tem uma corrida no alto, se não me engano, dá uma corrida no alto. Aéreo. Isso. É, gráficos são bonitos, é um jogo em 2D, né? Mas eu acho assim, aqueles combos, aquela corrida ali, não me agrada muito. Mas. Então, o povo tá pedindo o Yoshi aqui. Ah, eu coloquei ele em décimo lugar porque eu sei que muita gente joga Guilty Gear e gosta. Apesar de que ele não tem aquela continuação que mude verdadeiramente o jogo, né? É sempre uma atualização do jogo anterior. Virou caça-níquel. Foi por isso que o melhor pra mim é o 2 e o último, por ser mais bonito. O resto eu nem toco muito não. Tanto que vão lançar agora um novo jogo aí, a Sammy, né? A Sammy, se não me engano. Não, Arc System. Isso, essa daí, que é do Guilty Gear. É, alguém lembra o nome do jogo? Blast Blue. Um negócio assim. Nada mais é do que o Guilty Gear. Ah, vamos pra começar. Mim, eles podiam fazer outro Guilty Gear, mudar aqueles cenários que ninguém aguenta mais aquele cenário. Fazer um Guilty Gear novo. É a mesma empresa que vai fazer esse... É a mesma empresa. Faz outro Guilty Gear. Pronto, morreu Bahia. Eles vão ganhar muito dinheiro com precisa isso. Fazer... precisa fazer outro não, rapaz. É só botar ali Guilty Gear mesmo. Não. Jogar. E botar mais alguma coisinha embaixo vai dar na mesma. E botar o sol. O jogo tá o... bonito, tá? É, ele tá bonito, mas... É, esse novo tá aí, bonito, inclusive, tá, parece que vem com cenários 3D. Os personagens têm uma... É maior resolução, né? É mil possivelmente vai sair coisa. Possivelmente vai sair pra Play 3 esses videogames mais novos. Fala aí, Morfeu. Eles têm uma resolução de 1280 por alguma coisa que eu não me lembro, só sei que é bastante alta e vai ser um jogo em widescreen. Olha, 16.9 parece. Na minha opinião, assim, nem só de boniteza vive o jogo, entendeu? Então, é por isso que tem muito jogo bonito que eu não gosto de jogar. Pois porque é. Porque só bonito não vai. Pois é. Isso aí, senão a gente não jogava Mario, né? Pois é. Com certeza. Não adianta. O jogo pra mim pode ser feio, mas se for divertido lá, se for legal você bater nos outros lá, isso falando de jogo de luta, né? Assim, sobre a lista do Guns, não sei se o Elf já terminou de falar, ou concorda ali, tem uns joguinhos bem legais. Pode terminar então. É, em nono eu coloquei Killistint, né? Tem o Ultra Combo, aquelas finalizações. O 2 pra mim é o melhor. Muito doido. Virtua Fighter eu coloquei porque era o jogo assim. Ele tá. Pra mim ele tava pau a pau com o Tekken. Só que Tekken evoluiu, né? Ele ficou parado naquele 2. Aí o 3 já deu uma melhorada no gráfico. É verdade. O 4 também foi bem superior. Se vocês notarem, o Virtua Fighter só tá evoluindo. O quinto eu não cheguei a jogar, mas só pelos gráficos dá pra ver que é o melhor jogo da SEGA, né? E o melhor Virtua Fighter. Em sétimo eu coloquei Dead or Alive, né? Eu acho muito legal aquele negócio lá dos contra-golpes e tudo mais. Balança muito, né, não, Gans? Balança. É um jogo balançativo. Capcom Crossovers... Capcom Crossovers eu gostei mais até o Capcom versus Marvel versus SNK Capcom 2? 1. Não, Marvel versus Capcom 1. Esse Crossovers que eu gostei. O 2 eu não gostei porque começou a juntar muito personagem na tela e eu não sabia quem era quem. Ficava mas perdido. Ficava perdido. O 2, sem dúvida, foi um dos melhores, principalmente para aquele gráfico 3D lá atrás, né? Ficou bem feito. Ficou muito bonito. Tem quinto Mortal Kombat, tanto 2D quanto 3D. 2D eu fico com Mortal Kombat 1, 3D eu fico com o Deception. O Soul Edge, Soul Calibur, gráficos bonitos também, continuação, história. Tekken 3, eu acho que ele é o jogo que mais aparenta a realidade. Vocês podem ver até um personagem do Tekken pulando, tem aquele negócio de dar um super pulo, né? É um pulo normal, como se fosse nós pulando mesmo. Então ele tem a realidade. Tem o super pulo que ele realmente toma um impulso assim, né? E dá aquele pulão. E tem um pulo comum, que ele pula e dá uma voadora assim, mais parecida com a real. Digamos que seriam pulos de atletas mesmo, né? É. São até um aí, pouco altos, mas é um jogo que leva mais à realidade. Ah. Em segundo lugar, eu colocava The King of Fighters. Aquele esquema de 3 contra 3, ficou muito doido. Tanto que inovou, muitos chegaram a copiar, depois criaram 2 contra 2, né? Ah, o número de personagens também é muito bom. Esse negócio de misturar franquias, Art of Fight, Fatal Fury, né? Ficou legal. E em primeiríssimo lugar, Street Fighter. Esses daí foram os meus jogos. Alguém quer comentar aí a minha lista? Vamos ver aqui. Virtua Fighter no curto, né? Já falei disso. Dead or Alive, não joguei. No mais aí, cara, até que tá bacana. Assim. Agora, você falou que não curtia jogo de espada, não é? Isso. Mas você colocou o Soul Edge aí em quarto lugar. É igual eu falei, ele usa espada, tudo bem, mas o que salvou mais nele foi os gráficos, os carisma dos personagens e o número de personagens também. Ah, entendi. Sua lista tá bacana, eu achei ela bacana. Só essas considerações que eu quero fazer. Inclusive, se vocês notarem... Como que é? Eu só tiraria o Virtua Fight 4. Não é 4, não. É Virtua Fight geral. É, geral, pronto. Tiraria ele. Tiraria, né? O 5 é o melhor. Virtua Fight, o 5 é o melhor. Inclusive, se vocês notarem... Como que é? Não discordo, é bonito. Ah. Essa minha lista aqui eu fiz. É quase aquela americana. Só que na americana eu tirei o Smash Bros. Que eu acho que tava em terceiro lugar, não era isso, Bago? Isso. É, tava em terceiro lugar, eu tirei Smash Bros. E incluí o The King of Fighters em segundo. Uhum. É isso aí. O Morfeu, você citou sua lista, Morfeu? Cheguei a citar toda, mas quer que repita? Não, tá beleza. Tá beleza. Alguém quer então comentar mais alguma coisa? Olha, eu acho que assim, apesar dessas diferenças todas que tem, igual na lista ali do Deadpool, tem Bloody Roar, não sei o que, Dragon Ball, não sai muito o estilo, entendeu? Os três jogos assim, que o pessoal curte pra caramba, no geral é Street, KOF e Mortal. Aí depois tem as variações pra lá e pra cá, mas eu acho que fica mais ou menos assim. Então, ó, eu tava olhando aqui na lista que eu fiz pra fazer a média, pode ver que todos aí tem o da Capcom Crossovers, né? Uhum. The King of Fighters e Street Fighter. Esses estão em todos. Uhum. Em segundo lugar viria Tekken, e em terceiro viria Fatal Fury e Samurai. Esses foram mais lembrados, né? Street, The King of Fighters, Tekken... Street Fighter Fighters Capcom Crossover, Tekken, Fatal Fury, Samurai e Mortal Kombat. Essa ordem. Foram os mais lembrados. Isso. Acho que foi uma lista. E aí, Ganso, mais alguma coisa? Oi? Não. Fala aí, Ganso. Já achei. Oi. Eu ia falar alguma coisa. Você tem alguma coisa a mais a dizer? Não, cara, não tenho mais o que dizer, não. Eu acho que... Não tenho mais nada a dizer, não. Acho que essa lista geralzona aí tá melhor. Acho que reflete um pouco melhor os gostos, né? Comparado àquela americana. Só isso. Ah, legal. Então ficou aqui nossa lista geral. Em décimo lugar, Rival Schools. Em nono, Killer Instinct, Guilty Gear. Em oitavo, Fatal Fury. Não, desculpa. Em décimo, Rival Schools. Em nono, Killer Instinct. Em oitavo, Fatal Fury, Guilty Gear. Em sétimo, Soul Edge, Soul Calibur. Em sexto, Dead or Alive. Em quinto, Samurai Showdown. Isso, Showdown, garoto. Em quarto, Capcom Crossovers e Mortal Kombat. Lembrando a galera que esse Capcom Crossovers são aqueles Marvel vs Capcom, X-Men vs Street, X-Men, são esses jogos assim, aqueles que tem super pulo. Não entra aí aquele SNK vs Capcom, aquele outro da Capcom que foi ruim, o Capcom Fighting Genesis, não entra nesse daí. Em terceiro, Tekken. Em segundo, Street Fight. E em primeiro, que muita gente não gostou, né? Mas o nosso amigo Mofeu colocou lá o Street Fight por último. Em primeiro, o Rico vai dar pulos de alegria, né não, Bruno? É, isso mesmo. King of Fighters ali primeiro. The King of Fighters. Vai dar saltinhos de alegria. Infelizmente, o nosso amigo Rico não pôde participar hoje. É, estava trabalhando. Mas aqui nós tivemos uma média dos melhores de luta da WP. Yeah. Nossa. E eu comemora com aquele teu vinho especial, cara. Pois é. Como que é o... Ele disse pra comemorar com o vinho especial dele. Ele vai tomar o vinho e a garrafa dele vai na boca de baixo, entendeu? Entendi. Beleza, então. Caramba, mas aqui o Deadpool colocando ali Marvel Nemesis. É. O Yu Yu Hakusho ainda eu aceito. Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, Blood Ra, esses ainda eu aceito. Agora Marvel Nemesis, difícil de engolir, viu? Era tipo nunca se ele joguei. Colocasse. Tipo como se ele colocasse Pit Fighter. Nossa, como, é esse como é esse Marvel Nemesis? Nunca joguei. Ó, olha só, Marvel Nemesis eu acho que é tão ruim que Smash Bros. É melhor do que ele. Bem melhor, mais divertido. Não fala assim, okay. Rapaz. Rapaz, Smash Bros. É tão divertido, velho. É legalzinho. Não, Smash Bros. É divertido, é legal. Só tô falando que o Marvel Nemesis é muito ruim. Eu acho que aquele... Nós vamos deixar essa passar. Nós vamos deixar essa passar pra não ficar sem graça. Perdoa. O que foi que ele falou? Não entendi. Foi o que você falou. Você depreciou o Smash Bros. Nós fomos aqui em defesa. Daí você deu uma desculpa esfarrapada. É. Yeah. Nós vamos esquecer essa desculpa esfarrapada. Não. E você vai continuar. Baga, eu joguei muito Smash Bros. Pra aquele emulador do 64. Eu gostava, eu achava legal mesmo. Mas, assim, comparando ele com Marvel Nemesis, o Marvel perde feio, né? Ai. Mas é um jogo que o Deadpool gostou, né? Então, eu tava fazendo aqui, inclusive, né? O pessoal não sabia se ia fazer o podcast mesmo. Eu tava já inserindo o nome aqui do maior... Tinha aqui... Naruto, One Piece, Toshiden, Saint Seiya. Eu tava colocando aqui o nome dos outros, né? Nossa senhora, peraí. Nossa, aqui, lembraram, Toshiden, lembraram até do World Heroes. Deixa eu ver quem foi que lembrou aqui. World Heroes. Nossa. Quem foi que lembrou? É, daqui a pouco o povo vai falar Rise of Robots. Não, hoje né? Foi um dos que eu mais joguei. Joguei muito também, né? Como que é? Joguei muito também. O Lethal Enforcer botou na lista dele, World Heroes. Foi o Cheetos Pimp que jogou o Heroes. Gostava muito do Heroes. Eu sei que vocês também não gostavam ali do Street Fighter The Movie, mas eu joguei bastante também. E Fatal Fury. Desses, sem dúvida, Fatal Fury foi o que eu mais joguei, de todos. Tira Street Fight, tira The King of Fights, mas que eu joguei foi Fatal Fury. Inclusive, o Fatal Fury, pra época dele, velho, ele assim, inovou pra caramba. O cenário, ele mudava de chovia e tal, os bichos transformavam no meio da luta. Tinha outras coisas bacanas lá. Ó, eu chamei o Cheetos de volta... Cheetos, pode fazer sua consideração agora que você estava aí com problemas. Tiro vindo meio aí, mas essa série de crossovers, eu acho aquilo ali, porra. Tá bem, cara, vamos falar sério. Tá ruim demais? Pulos, aqueles combos de ficar. Você tá falando daqueles combos infinitos que tem no Marvel vs Capcom e similares? Aquela punhetação de botão ali. Aquilo é ruim mesmo. Meu Deus, mano. Eu já vi um tarado jogando. Aqueles caras que pegam um Homem-Aranha e começa com. Já parecia que tava batendo a máquina. Nossa, aquilo ali é pra punha, tá? Botão é menino de 8 anos. Forte, chute. Nunca, porra, nunca. Aqueles caras que pegam. Aqueles... É complicado. É, se o cara souber. Se ele souber fazer aqueles a sequência lá infinita, te pegar no canto, pronto. Aqueles caras que pegam um Homem-Aranha e começam soco fraco, soco, chute fraco, soco médio, chute médio, soco forte, barbaixo, soco boa, tal, tal, parece tal. É coreografia, né? Joga aí. Nossa senhora. Continua jogando. Pode pegar a ficha aí e fazer detonar o boneco. Esses jogos não tem problema nenhum quando você joga com um cara que não faz esse combo, entendeu? Não, assim, agora, isso aí... quando você pega esses caras aí, velho, que faz combo infinito, o cara começa a fazer o combo infinito, fica lá. Tá. Lógico, ele vai te matar. Mas dá vontade de sair embora e tomar uma cerveja e... Pô, pelo amor de Deus, velho. Haja paciência. Eu jogo, eu procuro jogar com quem sabe jogar tanto ou quanto eu. Quer dizer, pouco. Entendi. É igual o jogo. Eu costumo dar espaço pra pessoa que tá jogando contra ele. Eu não fico lá em cima, aquela agonia, né? Eu costumo dar um espaço. Eu também não tem nem pessoa... pra quê. O cara não... Se o cara, principalmente se o cara pra não mim... tá acostumado com o jogo que você tá jogando. Tem nem por que você ficar com apelação. É, eu acho aquela disputa de Hadouken, esse negócio ali, eu acho legal. É, ele é... Nos crossover aí... Nesses crossover aí, os massos de como se fazer é os pontos que o especial pega. Ó, cara, se você... É questão, assim, de... Sei lá, é 2 horas, assim, você... Dá um treininho assim, você pega. Não é coisa difícil, não. Porque é sempre aquele negócio de fraco, fraco, médio, médio, forte, forte. Fraco, fraco, médio, médio, forte, forte. Esse, aí se você descobrindo o botão que manda o cara lá pra cima, aí pronto, fechou. Já sai pulando e mandando. Já e sai especial. Pulando. Agora o negócio do infinito é que é um saco infinito. Agora no... Inclusive, ô Bago, eu tava vendo um vídeo que você colocou aí no YouTube. É o Guile. É o Guile que tava fazendo, se me engano. Não, mas não era esse não, né? É o... Você tava jogando com o Mega, contra o Mega, do Street Fight. Ah. Eu vi lá, você é muito balãozeiro. Pô, mas aí já são questão de tática. Ah. É tática. Tática, né? Eu tô vendo. Bicho, é tática. Eu tô falando aqui, ó. Tô falando que eu jogo... Eu costumo dar um espaço, o cara fica em cima, não sai de jeito nenhum, mano. É ele e o Mega, eles jogam no mesmo estilo os dois. Com exceção de combo, cara, que não tem como você sair, entendeu? Que é o caso de combo infinito, o resto o cara tem que se virar pra poder... Pô, você tá aí lutando contra o seu adversário, você não chega lá e dá uma chance. Pô, mas dá um espacinho, rapaz. Que espacinho? Espacinho, rapaz. Vai numa briga de rua e dá um espacinho pra deixar te dar um... Um muro na sua cara pra você ver. Ah, eu acho que eu jogo mais nas manhas. Eu não vou dizer que eu sou viciadão, porque eu não sou, né? Mas eu jogo assim, razoável. Vamos dizer que eu sou razoável. Mas tem hora que esse negócio assim, ficar muito em cima, tem hora que eu também não. Eu me desespero assim e acabo perdendo. Pois é. Mas sabe por quê? E outra coisa, já reparou que às vezes quando o cara tá no... com a vida no finzinho, ele decide de parar de ficar na defesa? Aí vai pro ataque e às vezes ele acaba até ganhando, se já aconteceu isso com vocês. Ele tá no finzinho da vida assim, aí ele para, pô, vou perder mesmo, então vou pra cima. Aí quando ele vai pra cima. Acerta em especial. Acerta especial, acerta soco, é medo. O cara fica lá na tranqueira mesmo, tem que tomar, fica lá no canto tomando. Igual quem não gosta é o Ganso e o Mega. Mega, se ele tivesse aqui, ia começar. Não, mas eu tava vendo. Não sei o que, fica um balão, esse Rio é apelão, não pode, tchau todo bugado, que não sei o que. Mas eu tava vendo vocês dois jogando. Ei, eu tava vendo vocês dois jogando, eu acho que vocês jogam parecido. É tanto então, velho. É porque, vocês são balãozeiro. Pô, o cara deu mole, cara. É porque, ó, e outra coisa, você tá reclamando de balãozeiro, mas isso é porque você nunca jogou com Spider, velho. Você nunca jogou com o Spider. Spider, ele pega o Vega só pra pular. Ele pula e nossa, vai pra trás de você. Você dá agarrada. E é só isso. Você dá agarrada. Ele nem faz os outros golpes direito. Ele fica lá te cutucando lá. E depois pula e dá balão. É isso, velho. Ó, Eu só joguei com. Segredo pra ganhar do Spider com o Vega isso. É só pegar o Ronda. Daí você ganha. Eu joguei contra aqui da galera lá só com Akuma Leaves, né? Uhum. Comecei ganhando do cara, depois ele começou só com o Hadouken no alto, não conseguia sair daquilo. Pô, não acredito que eu tô perdendo pro cara com Hadouken no alto, meu. Fala sério. Mas qual jogo que você estava jogando? Era Street Fighter 3. Ah, tá. Ele tava com a Akuma? Ele tava com a Akuma. Ah, tá. Não, tem a Aquele é enjoado demais. Mas daí só dá aquele topozinho. A maneira de se tirar isso. Um Shoryuken ali embaixo, ali no tempo certo, acho que pega ali. Ó. É. Um teletransporte do Akuma, um totozinho na hora do pulo, assim. Você pula e dá um totozinho pra frente ali. Totozinho, porque não sabe, é aquele toquezinho isso, assim. Você dá um toque pra frente é lá que bloqueia. É o parry, né? Pau. Eu detesto aquele parry. Puta merda, velho. Nunca sou não desse Street Fighter 3. Ele é bacana, cara, ele é bacana, só que você tem que só que acostumar com ele, entendeu? Não, agora cara, esse... ele não é difícil de jogar, não. Não. Esse Perry aí, eu não sei usar ele direito ainda. Esse Perry é ruim de colocar no primeiro Street Fighter 3, nossa, no primeiro é um bolo pra enfiar aqui. É, o Final Burn. Final Burn. Eu uso o Final Burn pra jogar online. Eu uso o Eu acho melhor o Final Burn, que dá pra configurar o vídeo. Cara, esse Mami. Tem essa vantagem. Mas o Mami. Olha, escuta. Mas o Mami também dá pra fazer isso. Daí ele começou a pegar o Mami pra jogar. Agora até louça ele lava usando o Mami. Ele lava o carro usando o Mami. Com a Mami da tua mãe, né? Ai, meu Deus. Ó, eu uso aquele CPS3. Eu acho ele facinho de configurar. O ruim dele é que não dá pra jogar pra é bonzinho assim. É. Mas ele é bacana. No Xbox bacana. Eu uso ele Mami, também. Né? Não, o Mami no, pro Xbox não tem o CPS3 ainda. Eu acho que nem roda, né? Porque Mami é pesado pra caramba, né? Puta que pariu. De consoles aí, cara. Como é que, tipo, fica pesado, fica bacana, fica mais leve? Como é que é? Você usar o emulador. O quê? Usar o emulador no console. Ah, no Xbox, como ele é praticamente um computador disfarçado, né? Então roda de boa, tipo, só, por exemplo, eu tô pra rodar jogos da Capcom e SNK, eu tô usando Final Burn Alpha. Nossa. Evo XXX 1.28, uma coisa assim. Daí, por exemplo, King of Fighters 2003, 2002, lá, com as ROM lá de 100 MB cada, demora uns 5 minutos pra descompactar a ROM e rodar. Mas os mais velhos, assim, por exemplo, Fatal Fury, King of Fighters 94, até 98, 99, assim... Em dois minutinhos tá rodando e vai de boa. Ele não roda direito o zip não, é? Ele não roda direito o zip não? Uma? O emulador do... Não, é que você tem que levar em conta que o Xbox, se não me engano, tem 62 MB de memória, que é um Pentium 3733, né? Tinha esquecido disso. Mas tem, tipo, roda... Neo Geo CD ele roda perfeito, assim. Quer dizer, quase perfeito, sim, mas roda bem. É, Super Nintendo, Mega, Master, Game Boy Advance, Game Boy, tipo, PlayStation, alguns jogos rodam bem também. Nintendo 64. Não tem o que reclamar, cara. Olha, tem até PlayStation 1 emulado. Cara. Sei lá, hoje você pega um videogame aí de nova geração, talvez você emula todos os outros antigos, assim, eu acho uma bacana isso. Depois eu vou ver se eu marco pra gente jogar lá. Encontrei com vocês. O que ele escreveu? A gente depois podia. No programa dos 10 melhores. Perdão? 10 melhores o quê? 10 melhores o quê? Repete que ninguém tem. 10 melhores jogos de Atari. Nossa! Ixi, não vou lembrar, não. Nossa, boa. Não, até legal. Bom tema. Que isso, cara? Que isso? Galinha atravessando a rua. Jogo de basquete. Galinha atravessando a rua, jogo ao contrário. De boxe. É... Pitfall. Jogo de boxe, pelo amor de Deus. Véio. Quem não jogou o jogo de boxe? Bem duro, né? Nossa. Não jogou Atari. Jogo de boxe parece dois caranguejos lutando assim, ó. É. River Raid. Tem o basquete, tem uma bola quadrada, não é? Tem um que é um basquete, são dois. Dois caras. Luiz, incrédulo. Nossa, cara. Horrível. Mas na época era o que tinha de melhor, cara. Nossa, velho. Muito bom. Rapaz, pera aí. Alguém já jogou os três porquinhos, meu filho, do Atari? Que isso. Para. Para. Nossa. Nós. Aquele do. Você só joga 3, alguém jogou? Eu não me lembro de ter jogado. Eu só já joguei. Horrível. Nossa. Muito ruim. Coisa muito... tenebrosa. A gente podia pô, botar esses joguinhos assim. Foi até um bom tema que o Chito sugeriu aí. Desses jogos. Não precisa nem ser assim. Pode ser daqueles joguinhos de Phantom System pra baixo, Fraga. Tipo. É, qualquer coisa que use em vez de ser redondo, seja quadrado. Tipo, duas cores, jogo monocromático, essas coisas assim. O título assim, né? Da era, da era até 8 bits. Boa. Botar umas músicas anos 80. Botar umas músicas anos 80 assim, faz ilustrar. É, então, levanta o cisto pra baixo, né? De 8 bits pra baixo. É o Pong, então. Né, velho? O Pong. Nossa. Pong era o quê? Meio bit? Melhor, desde o Pong, né? Aquelas Pong era daqueles coisas lá, telejogo. Como é que é? Telescópio, não? Telescópio. Aquelas Não, não, nem isso. Aquelas máquinas lá que era usado pra fazer sonda. Okay. Como é que era? Pra... Eu sei que ele tinha no... marino lá. Eu sei que ele tinha no... Isso, tipo... Isso, um sonar, se não me engano, é tipo um sonar que o cara fez isso aí. Eu sei que tinha um negócio chamado telejogo, ou algo assim. Meu Deus. Bom, se você quiser terminar aí, meu filho. Eu ia chamar o Guilherme aqui, ele falou que ia pegar o microfone, mas sumiu faz 15 minutos, então... Então, galera, valeu aí pela participação do podcast, né, dos 10 melhores jogos de lutas. Obrigado aí, Bago. Valeu. Abração pra todo mundo aí. Teve o Ganso. Beleza, galera. Abraço. Foi mais fraco isso. Calma. É, Cheetos Pimb. Pô, valeu. Eu queria estar... É o Pimb, né? Pimb. Mas, porra, não tô ouvindo. Cheetos Pink. Tá tudo picotado. Que merda. Teve a participação? Teve a participação também do Deadpool, né? E Yuniasha, Draon. Valeu também pra essa galera que participou. E aqui é o Elf também, galera. Então até a próxima aí com mais um podcast AWP. Valeu, tchau. Porrada na casa do Deadpool. Eu só espero que eles não estejam ouvindo a gente. Eu sei de uma coisa, a gente tá ouvindo eles. Vamos então continuar aqui, galera, com a lista daqui a pouco. Vira a bunda, Duda! Não, pai! É o diabo da Tasmânia. Tá aparecendo. Amor! Para contra-atacar o diabo da Tasmânia. Só retardado mesmo, puta. Meu Deus. Nossa, eita, cavalo! Meu Deus. Mais alguém aí sabe imitar mais alguma coisa?